Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Escolhes tu ou escolho eu? Foi finalmente nesta tarde de sábado, dia 9 de março, tirada da minha cabeça a arma que até há instantes segundos estava apontada à minha cabeça. Isto é dos nervos, eu ainda estou algo nervoso. E tudo porque nós vamos hoje começar pela minha segunda escolha e não pela primeira. E para que eu aceitasse escolher a primeira e a segunda música e só depois a primeira, foi-me apontada uma arma à cabeça, mas atenção, uma carabina de canos cerrados, isto alto calibre. E pronto, tive que ceder, não é? E pronto. Foi isso. Uhum. Também está aqui o nosso amigo Miguel, foi o autor da cena gira. Podes dizer boa tarde aos nossos ouvintes? Boa tarde aos nossos ouvintes. Obrigado. Ah, mas podes dizer o que tu estás ansioso por dizer desde a semana passada? Que no dia 2 esquecemos que fazia um ano, que foi a última emissão lá no ano. Ah, diz. Tu é que andas com a arma durante a semana? Diz aí. Diz, estás ansioso para dizer que só fez um ano e ninguém falou nisso. Ninguém de nós. Já fez, não é? Ah, já não se fala, então pronto. Também. Não, já não. Mas foi, por acaso, uma coisa que nos esquecemos de falar. Foi mesmo isso. Foi. Tu esqueceste. Que eu tentei, tu é que não deixaste. Pois, também tu falaste. Eu é que não. Exato. Não, tu falaste. Eu que até falaste quando fosses. Se um dia fosses rico ou quando fosses rico, me compravas outra casa. Exato. Ah, essa parte tu ouviste? Ouvi. Uhum. E deve ter ouvido mais alguma que agora não estou a lembrar, só que não estava a associar de todo. E foi um moço noutra casa, realmente. O que nós estamos a dizer é que no dia 2 de março fez um ano que foi a última emissão, a última não, gravação. Exatamente. Cala, pá, deixa-me falar, é que nem os reis, começamos agora. Estás a ouvir? Foi a última gravação dos Escolhes Tu ou Escolho Eu no estúdio número 1, uma sexta-feira, 2 de março, depois a emissão foi para o ar no dia 3 de março. E na semana passada foi. Obrigadinho. Na semana passada foi a. Devi a arma, caralho, só disse que sim. E na semana passada foi isso. Foi, portanto, estás a ver? Coisa. Por acaso sei que não é uma arma. Fala, fala bem de mim. É muito simpático, é um humor de pessoa, então já pedi casamento. E os 500 euros que eu te pedi ontem? Ah, isso. Que isso. Dizia ontem. Eu já vou pagar, deixa-me só acabar esta intervenção, ou não, é melhor não. Não sei, deixa-me pensar um bocadinho. Pronto. Anda aqui alguém mexendo no documento comum. Sim. É? É. Pronto. Coimbra. Siga. mas pronto, fez um ano. Agora já não vale para dizer que fez um ano, já fez um ano e quase uma semana. Pronto, vamos chorar. Ainda estava aqui a pensar como é que foi, porque nessa altura acho que foste tu a escolher. Oh senhor, vamos aqui à escolha histórica. É isso que eu ia perguntar, tu consegues dizer aí quem é que. Consegue, mas primeiro tens de dizer. A tua resumo da semana, como é que estás? Ah, o meu resumo da semana. Há uma coisa, eu vou aqui falar. Eu tenho de dizer que hoje é a emissão 119, como não sei. É, emissão hoje 119. Disse eu? Há uma coisa que eu tenho que falar. Eu continuo a achar isto extraordinário. Eu vou-vos fazer qual é que foi o meu resumo da semana. E acreditem que tudo aquilo que vão ouvir é verdade. Uhum. Então é assim. Coisa. Ah, Lati. Não estou a correr nada. Incrível, tipo, pronto. Então é assim. Muitas das vezes, isto acontece muito ao princípio, quando os indisponíveis são reduzidos a zero, ou há a informação que foi colocada esta semana, que é os programas anteriores ao dia X ficam indisponíveis, ficam sem efeito, tudo bem. Tudo começa muito bem na segunda-feira seguinte, só faço estas segundas, começa tudo muito, muito bem na segunda-feira seguinte, não sei o que, não sei o que, mas rapidamente a minha saúde vai à batalha. Eu, por regra, ou fico de cama, ou. Mas esta semana não é. Não, isto tem mesmo. Pá, não posso fazer como das outras vezes. Tenho que me levantar, ir à luta. Quantas pessoas não fazem isso todos os dias e não sei o que, ainda são piores do que eu, porque tenho cancros ou doenças dos ossos que são crónicas, ou dores na coluna, e tenho que se levantar e tenho que trabalhar. Deixa-me. E tu ainda tens sorte de estar aqui sentado em casa, enfim. Vá, tenho que levantar, tudo bem. Então, segunda-feira, isto de segunda para terça, tive uma crise de ansiedade, daquelas que nunca me deu na vida, que foi de estilo, durou horas, cheguei ao ponto de perder a consciência, terça-feira durante a noite. Cheguei ao ponto de perder a consciência. Segunda-feira, tive o tempo, tive, andei assim a alternar entre consciência e quase a perdê-la. Pronto. Mas mesmo assim, vale. Dormi umas horinhas e tal, 6 horas e meia, 7, o que é que foi? Eu levantei. Lá vim à luta. Não me digam como, porque eu não sei. Comecei a ficar afónico e com umas dores musculares que parecia que tinha levado uma tareia. Mas siga. Continuei. Quarta-feira, mais para a noite, terça-feira, tive mesmo que parar um bocado, porque comecei a ter dores de cabeça. Portanto, dormi e tal, melhorei. Depois, pronto. Então, também, isto foi ao mesmo tempo. Perdi a consciência, mas depois voltei. Ainda fiz uma notícia sobre o falecimento do Chaves. Mas depois voltei a piorar com dores de cabeça e pensaram, vou descansar um bocado. E assim foi, dormi 8 horas. E quarta-feira até já estava melhor. Fiquei mais aliviado, não sei o quê. Corri mais um bocadinho. Quinta-feira de manhã também corri mais um bocado, porque aí já estava 100%. Quinta-feira de tarde dormi em uma pedra. E depois, a partir daí, dores oculares, enfim. Eu ontem, enfim, não foi na página, foi no meu perfil pessoal, escrevi uma coisa como: esta noite já anoiteceu e amanheceu para aí umas 5 vezes. Para quem tem glaucoma percebe o que é que eu estou a dizer, que nós olhamos lá para fora. Mas isto acontecia. Eu olhava aqui para o monitor, que os ouvintes não estão a ver, mas eu não vi. Olhava para o monitor e eu sempre consigo ver a luz quando está de noite. Não conseguia. E porquê? Porque olhava lá para fora e a luz da noite era muito forte. Como agora, durante o dia. Mas de repente já conseguia. Mas já deixava de conseguir outra vez. Mas já voltava a conseguir. Oração, tenho dormido mal por causa da tentação ocular. Hoje, e em aspas. E se calhar daqui a uns tempos, quando o número de dos primeiros voltar a ser significativo, que já vai sendo, mas enfim, ainda assim vou conseguindo combater essa situação. Mais ou menos. Mas, portanto, quando for ainda mais uns tantos, vou ficar bem outra vez. E espero eu. E não sei, sinceramente, deixa de ser engraçado, porque já não vemos que isso acontece. E desde que estou aqui, né, já que falamos da casa, desde que estou nesta casa. E pronto, se aos fatos que quiser, mas pronto. Não deixa de ser curioso. Quanto mais eu insisto, mais os problemas de saúde são intensos. Pronto, é isso. O resumo da semana foi isso. Foi andar toda a semana, sempre estive muito bem com um doente. Se não fosse por uma coisa, era por outra. E a culpa é... Sócrates. Por acaso não. Ah, não? Não. Eu sei que fosse. Não. A culpa é do coelho que anda com o nome da relva. Hoje ouvi o seguro a falar. Hoje, que já foi ontem, mas só ouvi agora. O país ou escolhe... De estar no rumo do Dr. Passos Coelho, ou escolhe um rumo onde todos ajudamos, contribuímos todos, o PS. Todos contribuímos, e blá blá blá. Mas eu disse uma coisa que por acaso achei curiosa, interessante a expressão, de maneira de dizer, que é: vamos a passar na rua e vemos uma pessoa sentada no chão, sem comida, quase sem roupa, e comentamos: é vida, não pode ser assim, por acaso, nisso. Infelizmente, hoje estamos nessa altura em que vemos lá, ah, é a vida, foi assim, ah, é a vida. Já nem há. Ah, isso é. As pessoas já ficam tão habituadas que é. Também cá está, é assim. Isto. Se este António José Seguro é assim, então. Está a demonstrar mal a sua. Se ele é assim, uma espécie de Hugo de Chaves português. Está. Ou seja, revolucionário, não é? Está um bocadinho. Está a começar um bocadinho. Ou começou um bocadinho mal. Porque. Parece mais um político Zé que igual a todos os outros. Mas pronto. Até porque também sabes que há muitos portugueses, não é? Que se aproveita. Pá, isto é a crise, deixa-me cá. Há pessoas que não têm vergonha de pedir. Só para ter mais. Ou seja, estão bem, percebes? Não sei se sabes. Querem ter não sei se sabias de um homenzinho que ia para ali para as lombas de gasolina fazer de coxo. Não. Era colega de uma pessoa que eu conhecia. Então basicamente ele ia para bombas de gasolina, mas não sei o que, fazer de coxo. Ai, coitadinho da minha perna, não sei. E as pessoas davam dinheiro. E depois um dia desses fui visto no Porto, a andar normalmente, a correr, a apanhar o autocarro. Então foi Um dia desses que teve tratamento. já foi para há 3 ou 4 anos, mas pronto. Vamos a Cuba. Vamos a Cuba. Olha, engraçado. Já que Falaste o Chaves, vamos ali Chaves, perto. ali perto, Não é mais assim, não é assim. economicamente. Economicamente é pertíssimo. É lá perto. É lá mais a norte. Sim. É, economicamente são países vizinhos, geograficamente são países, não são vizinhos, mas até são os opostos das Américas. É engraçado Os porque. opostos nas Américas. Então, mas ela fica na parte norte da América do Sul. Ele convém na América do Centro. Então, não estou muito longe. Ah, sim, Cuba. Sim, está bem. Faz sentido. Pois, eu estava a pensar. Não, porque sabes, eu por acaso não tinha essa ideia de que a Venezuela fosse parte da. No sul mesmo da América do Sul é só a Argentina. E apanha um bocado o Brasil, a sudeste. Só a Pronto. Argentina é que ocupa ali e o Chile também. Sim, o Peru já fica O mais resto para cima. é tudo Peru, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Colômbia. É tudo mais para o norte. Pronto, mas sabes qual é que é a minha noção do mapa do mundo? Como é? Tu é a minha casa e não interessa o resto. Lembras-te de jogar o Itália 90? Ah, tu não lembro. Pronto, Mega Drive. A minha noção do mapa do mundo é essa. Ah, pois é, que lá havia um mapa para escolher as seleções. Exatamente. Muito tinha lá. bem. E depois aquilo piscava quando estavas com a setinha em cima do país. Exatamente. Do Brasil. Andava já com a setinha lá para o outro. E eu perguntava, e o Uruguai também fica lá naquela zona? A norte da Argentina, noroeste do Brasil. Quer dizer, depende do Brasil, é muito grande. Por isso é que eu sei que o Peru fica. Também, não sei se faz fronteira, mas também faz fronteira com o Brasil. Não, acho que não. O Brasil também faz fronteira com vários países. Pronto. É muito grande. É, o Brasil é. Mas a Rússia é maior. Oh, não é maior que a Rússia. Ah, aliás. Na Itália 90 era enorme, que era a União Soviética. É verdade, bons tempos esses. Então, mas vamos a Cuba, não? Ainda me lembro daquela. Nossa, não, é que é. Não sei se para quem já jogou Itália 90 sabe o que é que eu estou a falar. Quando a gente tem a setinha lá em cima do país, né? Lá está aquilo a pescar, não é? Aquele país a pescar. E depois, basicamente, quando a gente põe lá a setinha em cima do. Que é só uma setinha pequenina, em cima da União Soviética. Se tinha uma parte enorme do ecrã a pescar a verde. Porquê que era verde? Devia ser vermelha. Sim. Aquilo já foi uma fase do comunismo. Se não, eles punham aquilo a vermelho, de certeza. Pois claro. Por acaso era engraçado, às vezes aparecia vermelho, mas pronto. Pois claro. E depois era engraçado também porque tu podias andar a escolher os jogadores. Eu não sei quando é que eles foram buscar aqueles jogadores. Aqueles jogadores mesmo conhecidos? Acho que não. Não havia nomes na altura, no Itália 90. Havia. Então já não me lembro. Estou a confundir com outros. Havia no Itália 90, havia nomes. Pronto, mas. Por acaso, um dos países que não estava lá era Cuba, não? Até tem mais lógica começar já com esta, porque tu estás a falar da liberdade, Cuba livre, é como na Venezuela. Pois. Cuba livre. Como na Venezuela. Isto faz-me lembrar os 19 cassetes de vídeo. Por acaso não. Ah não, então o quê? Não, o quê? Não, faz-me lembrar mais outra coisa, que é. Eu, há uma altura. Eu continuo numa fase em que me apetece muito recordar este tipo de coisas. Eu estava na. Estava ali no bairro do Cabaco. Posso dizer, porque não há lá ninguém que eu conheça, pelo menos da minha família. Se falar alguém banco, não atinge os meus. E então dizia eu que. Estava eu, na altura tive a tal televisão por satélite, não é? Não havia por cabo naquela zona, passava por isso com meus problemas, mas as pessoas esta semana ouvi essa música. Altos? Sim. Ah, bem. Estava aqui a navegar nos meus arquivos e. Está bem. Muita piada. Esbarrei contra a música. Olha, vou ficar aqui a vista até ao fim. Uhum. Tal como também ouvi outras coisas. Enfim. Uhum. Zica. Não, essa não é Lotus. Pois não. Mas foi as outras coisas que eu também ouvi. Ora, mas aí foi mesmo porque ouvi a música, selecionei a música dos Fight Plus Slim. E depois, olha que fiz. Deixa-me recordar isto. Fiquei a ouvir. E dizia eu então, eu acho que vocês mandaram isso para a rede da rádio, tinham passado. Ai, não tinha, o que era assim que não dava. Mas pronto, vá. Pronto, e então dizia eu que. Ah, ok, estava nessa TV Cabo, digamos assim, né? TV Satélite. E o Sol Música transmitia. Passava esta música da Gloria Estefan. Eu desde sempre gostei da música, mesmo não sei como é que se chamava a cantora, sempre gostei da música. E depois é assim, eu há uma altura na minha vida em que faço uma contagem. Eu sempre fui dando para contagens. E então fazia assim. Primeiro, a primeira contagem era as 50 mais, basicamente. Em que cada vez que eu ouvia aquela música na televisão, ela contava, na televisão, na rádio, ela contava como um ponto. E esta música, pronto, era mais uma das que estava nesse top também. E depois, eu não sei, eu tenho este cenário de eu estar à noite a ver o Sol Música, não é? E de repente ouvir esta música, eu não sei explicar, esta música tem qualquer coisa de mágico para mim. Porque faz lembrar essa casa, faz lembrar depois aquela altura em que eu estava doente, que já aqui falei, em que houve uma altura, em 99, eu passei muito tempo doente também. E cada vez que eu ouvia, eu adorava ouvir esta música, eu não sei explicar, esta música tinha uma energia tão. Ao mesmo tempo que era tão reconfortante, tinha uma energia tão. Tão grande. E depois faz lembrar outra coisa. Faz lembrar os tempos em que nós tínhamos poucos canais, mas todos eles eram bons. Ou pelo menos na sua maioria. Eu lembro, eu acho que hoje em dia nós temos canais e todos eles também têm a sua utilidade. Quer dizer, temos os Fox, temos. Temos uma série de canais, tudo bem, que fazem esse sentido, tudo bem. Mas naquela altura, eu vejo hoje em dia estes canais, só música já não temos. O Odisseia, para mim, esquecer. Temos o Biography, também esquecer. O Canal História, também esquecer. Já nenhum deles tem documentários em português. A maior coisa, outra coisa interessante, mas já não tem em português, praticamente. Só legendado. E naquela altura, não. Assim, faz lembrar isso, faz lembrar aquela coisa de sermos pequeninos, sermos. Tu és muito rompes. Estou a admirar. Já estamos em 17 minutos e meio. Estás acordado? Se eu começar a falar, ainda mais tempo fica. Ah, pronto. Faz lembrar precisamente, pronto, essa simplicidade da vida, não é? Quando era miúdo, tinha 12, 13 anos. E pronto, e depois, claro, quando fui crescendo, fui compreendendo. Porque na altura não compreendi nada disso. Pronto, ela gosta da Cuba Livre, como ela é, não é? Gosta. Para que as pessoas possam cantar e dançar. Ah, então porque a Havana, eu já sabia que a Havana era a terra. Capital. Era a terra, pensava eu, uma das mais das terras mais felizes do mundo. Que passava a Havana, um tempo, meu amor, mas há quem não gosta da Cuba. e dançava, cantava, não sei o que. Era uma espécie de tropicália do Santa Maria. Só que aquela era real, pensava eu, não? Porque à medida que fui crescendo, fui-me percebendo e percebo. E esta música hoje representa para mim, ao mesmo tempo que representa a simplicidade da vida para mim, não é? Por todas as coisas, ao mesmo tempo também representa. Quer dizer, a Gloria Estefan, para quem não sabe, é cubana. Ela saiu pequenina para os Estados Unidos, tinha 2 anos, ou o que é. Mas ela, pronto, é cubana e já disse muitas vezes que gostava de voltar a Cuba, mas só volta a Cuba quando Cuba for livre. Portanto, aliás, eu acho que ela nunca atuou em Cuba. Ela viu espetáculos em muitos países. E para cá está assim. Há uma versão que ela canta em inglês, mas não tem nada a ver. Há alma com que ela canta em castelhano ou em espanhol. A alma com que ela canta em espanhol é realmente é uma coisa indescritível. E por fim, tem uma imagem que ainda é mais antiga e que até é um bocadinho contra esta música, já vou explicar porquê. Que é aquela altura em que eu só tinha 4 canais. Aliás, 4, eu só tinha um até. Quando muito tinha dois, se tivesse muito bom tempo, mas por regra só tinha um. Que era a RTP1. A SIC TV ia esquecer, aquilo era mais chuva do que outra coisa. E vocês não vão ver, não vão ver aquilo que eu vou mostrar ao Nuno, mas ainda me lembro dessa cena. Estar, a TV ia dar assim. Tens que explicar, pá, esses momentos. Mas pronto, exatamente, não é, é tempo morto. Mas estás a dar o que eu quero dizer? Ou não? Está às ondas? Como é que é isso? Não é às ondas, é. Imagina, esta é a parte de baixo do ecrã e esta é a parte de cima. Ah, e a imagem estava sempre. Então, sempre a parte de baixo para cima, de cima para baixo. Sempre a trocar. É. E as pessoas ficavam de cabeça para o ar, parecia. Não é ao isso. Ao contrário, o corpo, a cabeça em baixo. Não é isso. Ah, sim. Cabeça sim. Em baixo e o corpo em cima. Não. Sim, isso. Que parecia, E havia sempre aquelas, entre aspas, linhas, ou seja, havia sempre aquele espaço em preto, não é? Com chuva, às vezes, mas... E era assim que ficava e às vezes a grande velocidade, mas regra geral, não. E havia alturas em que era assim, pronto, em que... Mas pronto, depois houve uma altura que até não, uma altura lá para 95, 96, em que por acaso até não, em que por acaso até já tinha mais do que, já tinha 3 canais, a TVI já dava, pronto, quando eu fui lá para aquela casa só havia 3 mesmo, que era a SIC também, 92, mas depois lá em 95, 96, lá a TVI também já tinha ali alcance. E já conseguíamos gravar o Regresso de Jedi. Que é um filme que eu não sei porque nunca me vou esquecer. Conheces o Regresso de Jedi? Ouvi falar, mas acho que nunca vi. Pronto. E a SIC foi sempre o canal que apanhei pior. Só comecei a apanhar bem a SIC quando houve uma pessoa que decidiu para lá a Parabólica. E aquilo acabou por ser bom para toda a gente. Pronto. Só que pronto, nós não apanhávamos mais canais, mas o pessoal apanhava. Acho que apanhamos uma vez o canal espanhol, mas coisa pouca. Pronto, ou seja, faz lembrar todas essas coisas. Eu às vezes penso, se eu não estivesse, sei lá, vamos imaginar esse cenário, se eu tivesse um trabalho, sei lá, em que entrava às 9 da manhã e saía às 6. É, e tal, vida, não sei o quê, mas mais ou menos como agora, ou seja, que não tivesse ninguém... Quem tiver responsabilidades, pronto, tirando a minha mãe que vive comigo, mas pronto, acho que perceberam o que é que eu quis dizer com isso. Só tivesse 4 canais, e depois até podia ter computador e assim, mas só tivesse 4 canais. E pronto, não tivesse assim grande coisa na internet, enfim. Como é que seria? Não deixa de ser uma pergunta, por um lado assustadora, por outro curiosa. Como é que seria? Terias uma vida na mesma. Sem mania, que agora já não me via sem telemóvel. Não, repara, eu não estou a dizer isso, estou a dizer é como é que seria? Estou a perguntar como é que seria. Seria alguma coisa, não é? Seria. É assim, se eu ficasse sem isso, era uma coisa, se eu nunca tivesse tido isso, era outra, não é? Como é que eu iria, não é? Aí agora, se eu voltasse a só 4 canais e me contou com uma internet que não desse praticamente nada, eu desesperava, não é? Mas isso é agora que já tive, não é? As pessoas estão sentindo sempre, às vezes, necessário. Depois de as ter. Exatamente. Tirando a comida e o ar e a água, isso. Pronto. Agora, os necessários básicos, para além disso, a gente só sente necessidade depois de ter, não é? Portanto, e isso passa-se muito com informática. Não diria, mas não deixa de ser curioso, sabes? Porque, sei lá, um telemóvel em que tu pagas que seja 5 cêntimos por minuto para a mesma rede, mas não tens chamadas grátis. Do telefone tens. Tens as locais e depois tens grátis às 9 da noite, às 9 da manhã. E se... Ainda naquele tempo em que... Para ligares o número daqui da zona, não, nem sequer precisavas marcar 22, nem 02 na altura. Tá? Depois de repente ligavas para Castelo Branco e imaginas... Ei, espera aí, qual é que é o indicativo? 052. Está feito. Ah não, 052 era de Lisboa, não era? Isso é 01, parecido. É isso, então qual é que era? Eu não sei. Pronto, não interessa, mas o que interessa... É que mais pessoas também, quando estamos quase a separar, que eu não vivo sem ti, pois, vivíamos com meio. Antes dela também vivíamos. Claro, mas eu tenho a curiosidade, sei lá, agora voltar, agora, eu, ou seja, eu ter a idade que tenho agora, mas ser desse tempo, poder desfrutar dessas coisas. Também era, apesar de tudo, também eram coisas. Pronto. Ah, entendi. Havia também coisas boas que agora já se perderam, não é? E agora? Agora vamos à música. A do álbum Glória! Ponto de exclamação, de 1998. Uma das canções mais conhecidas do álbum. Chama-se Cuba Libre. E vai cantar a precisamente cubana, nasci precisamente em Havana, na capital, Glória Maria Milagrosa Fajardo Garcia. Nome artístico, Glória Estefano. João Simão. Vamos lá, ao Cuba. Vamos lá, então. Curioso destino que aún me separa. Curioso destino que aún me separa. De mi tierra dorada que no veo desde niña. Mi tierra dorada que no veo desde niña. Quiero mi Cuba libre pa' que la... depois deste ritmo agitado. Um Carlos faltou-se tão necessário aqui. Tu lembras quando na semana passada eu disse que tinha descoberto que não era só o Zé Plágio, que era um plagiador a cada sítio, e tu ficaste, ah, meu, quero saber, é para a semana, já te lembras? Não. Sim. Sim, sim, não. Não, não me lembro, mas sei que... Tu que ficaste é ansioso, querias saber que música é que era, não é? Não te lembras? Ah, que eu te disse que ia ficar ansioso. Então, já para a semana, pronto. A próxima intervenção é já para a semana. Ou disseste uma coisa para eu sei, eu lembro, não. Então vamos ouvir uma música. Não, primeiro deixa-me aqui confirmar como é que é. Mas a primeira música que nós vamos ouvir é de 1900. Primeira, segunda? Não, a primeira desta. Isto não é a minha escolha. Não percebeste? Isso ah! Não é. Pô. Pensei que fosse escolha. Mas não é! É isso. Vamos ouvir aqui uma coisinha de 1985 do senhor Fausto. Comigo a rodopiar, coça, coça, coça, barriga, patulinas, coça, coça, barriga, patulinas. Eu sou um coça, barriga, eu sou um coça, barriga. Isto é, o coça, barriga de 1985 do Fausto. Ora, vamos ouvir outra vez e depois seguir uma música de 1958. Eu sou um coça, barriga. Eu sou um coça-barriga. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Que necessito. É uma pouca vergonha, porque eu colocaria Fausto no tribunal, obviamente, porque isto não se faz. Richie Valens, em 1958, tornou popular uma música que já foi criada para aí no século XVII ou quê, que era o La Bamba. Para bailar la bamba. E ele começa a coça-barriga. Portanto, Zé Plágio não está sozinho. Não, a ver. Por acaso, ele cantou o La Bamba e morreu logo passando poucos meses. Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, não. A coisa é igual, as notas em tosse. Bem. Não, mas é assim, só nessa parte. Pois. Claro, não percebes que eu aproveitei essa parte, mesmo só para meter nós. Ah, bem, vamos a uma música de 2009. Quer dizer, eu aqui ansioso uma semana inteira. Então não é uma coisa assim, boeda assim da boeda? Ah, já que até correste para aqui, pronto. Oh, pá, vai que vamos a gravar, amiguinho. Tens deixar mais ou menos a deixar a porta fechada. Tá. Nós vamos ouvir. Estamos a gravar. Vai lá para fora. Estamos a gravar. Nós vamos ouvir uma melodia. E por falar nisto de 58 e depois vamos até 85, esta música foi criada pelo cubano, lá está, um motivo para a resposta, descobri agora, mas também. Mas já que ouvimos uma cubana e falar sobre Cuba, esta música foi composta por um cubano chamado Pérez Prado em 1949. Ah, já sei qual é. 50 anos depois, quando eu já tinha os meus 74, no ano mágico do Oscar Alhinho, 1999, óbvio, apareceu um senhor chamado, quer dizer, o nome dele não é assim, vamos já dizer como é que é o verdadeiro nome dele, David Lubega, um senhor alemão da Alemanha Ocidental, e que é mais conhecido como Lubega. No seu álbum de estreia, Little Bit of Mambo, incluiu esta música, que me faz reportar uma coisa que o Carlos também gosta muito de falar, é lá... faz repetir. Faz. Gosta muito de referir que é o som de música. Os tempos em que havia satélite naquela zona. E havia MTV, havia Chuani. E esta música não há como diferenciar porque passava em todas. Isto na altura. Isto era o todo. Era MCM, era Viva, era, ainda possível Viva Alemã. Com o Vega a passar lá. Isto faz-me lembrar uma coisa que eu descobri esta semana. Já ouvi falar no Harlem Shake? Nem. Eu vou só fazer um comentário. Foi o pior primeiro lugar que nós já tivemos no top da Tena Web. Pior? Sim. Mas é uma música? É. É uma dança. Não era uma música, era só uma dança, um vídeo de 30 segundos. Não, é uma dança. Dos noruegueses. É uma dança. Mas a dança partiu da música. E eu, nas últimas semanas, comecei a ver referências ao Harlem Shake no desporto. Porquê? A equipa de basquetebol do Benfica já aderiu ao Harlem Shake. Apareceram lá todos no balneário do Benfica a dançar. A equipa da Juventus também já fez o Harlem Shake. O Neymar e não sei quem já fez o Harlem Shake no Santos. O equipa da NBA, não sei o quê, estava a chegar lá dos Estados Unidos, e eu falei, o que é isto do Harlem Shake? Eu nunca quis saber, vê lá o que era tipo o Gangnam Style, o que não faz os gestos da dança, os outros vão todos atrás e tal. Mas esta semana eu voltei a ver, e acho que foi numa altura que não estava a trabalhar, e meti o Harlem Shake, e vi o que era. É um vídeo estúpido, 30 segundos, supostamente de uns soldados noruegueses, em que estão todos alinhados e um começa a dançar um bocadinho, e depois na imagem a seguir já são todos, cada um para o seu lado, e vestidos de cada um da sua maneira, e a fazer movimentos estúpidos, e é só aquilo. Pronto. E como uns fazem, os outros vão todos atrás. Mas outros lá, deixa-me aparecer no YouTube, deixa-me aparecer na televisão. Mas é que o melhor aconteceu esta semana. Quem é que morreu? Não, ninguém... ninguém morreu. O Chávez, coitadinho. Mas por acaso, há que eu dizer, morreu num grande sofrimento. Mas pronto, mas não é isso. É que se tu vais ao YouTube e escreves Dutty Harlem Shake, eu já não sei como é que se escreve. O João se lembra Dutty Harlem Shake. E não carregas em nenhum resultado. Passado um minuto, parece uma animaçãozinha no YouTube a dançar o Harlem Shake. Mas é que é uma coisa tão estúpida, tão básica, tão de gente sem originalidade, sem criatividade. Mas lá está, é o sucesso que os outros fazem. E aí, deixa-me aparecer, está toda a gente a fazer, também quer fazer. Isto é o símbolo da estupidez. E na altura, isto do Mambo No. 5 também era em todo lado. Onde havia festa, onde havia dança, tinha que se meter o Mambo No. Era obrigatório. E se as pessoas não metiam, os outros começavam a chorar e a pedir Mambo No. 5. Para quê? Outro motivo é que este single foi lançado, além de ser 1999, foi no dia 19 de Abril. Um dia depois da coisa. Pronto, e chegou o top em vários países. Lá no Billboard também chegou o número 13 e tal. Mas está bem. E foi o único sucesso do Mambo No. 5 também nos Estados Unidos, na América. Pois, eu pensei que teve aqui outros sucessos. No entanto, apesar de ser uma das minhas músicas preferidas, mas é uma música que faz reportar outros tempos. Na juventude e coisas, e era bonito na altura, mas tinha que se meter o Mambo No. 5. Era do álbum A Little Bit of Mambo, o seu álbum de estreia, como disse há bocado. E a música chama-se Mambo No. 5, como também acho que já disse. Era logo a primeira música do álbum. E esta música tem interpretações antes. Tem quê? Tem interpretações antes. Eu não sei se o Super Esperado foi... Aí antes de 49? Não. Não sei se o Super Esperado interpretou em 49. Mas esta música eu já apanhei para uma interpretação dos anos 60. Desta. Por isso é que eu sei. Criou 49. Eu até pensei, olha que giro. Esta é muito mais latina. E eu lembro-me também. E era um bom homem. Eu lembro do início, aquele início do Ladies and Gentlemen, disse o nome do meu pai. Fazer-me lembrar um filme todo finesse. E depois a seguir tem nada a ver. Sabes o que é que agora me. Sabes o que é que me faz agora me lembrar o. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Faz lembrar aquela coisa do Ladies and gentlemen, 1997, não sei o que, The Clash, não sei o que. Aí a música do... É verdade, tu há bocado perguntaste o que é que tínhamos escolhido no dia 3 de março, essa foi uma delas. Foi aquela missão histórica, Sérgio Godinho, que força é essa? Domingo do Mundo, Sérgio Godinho, Baz Luhrmann, Everybody's Free to Wear Sunscreen, que é essa? Everybody's Free to Feel Good, de Rosalina, Quinteto, Tati, Rumba dos Inadaptados, Um Morto Jovem Contribuinte, tu disseste que merecia o prémio de Grammy para melhor música, não sei o quê. A Festa OS Afexec, de Kati Kovacs. Foi a missão mais presente no segundo aniversário. Acho que uma coisa é muito engraçada uma coisa. Essa música, que foi a mais bem sucedida da Kati Kovacs, só um parênteses. Foi a mais bem sucedida da Kati Kovacs, foi o single que mais vendeu. Só foi single. Nunca chegou a ser lançado em nenhum álbum. E tu tens. O Paradoxal também não tem nenhum álbum. E foi um sucesso. Bem, vamos escutar a canção número 2 de hoje. Vem aí Lou Bega a cantar Mambo No. 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela Pound.

já faz aqui vibração nos pulmões e no estômago. E basicamente isto era como acontecia quando eu estava nesse bairro, não é? Em que às vezes acordava, mas às vezes estava com estas músicas mais até aos domingos à tarde, não é? Era eu ouvir futebol cá em baixo no meu radiozinho portátil e ouvir a música lá em cima. E pronto, e depois pensei, ah, o Bon Jovi, né? Porque na altura já associava aos Bon Jovi, e sempre foi assim. Entretanto, estava eu há uns tempos, retirei aqui uma coletânea da internet e estava a explorá-la. E reparo numa coisa que é: a coletânea são 60 CDs duplos, só com música dos anos 90. E então o que é que se passou? Encontrei esta música e pensei, ui. Isto não é Bon Jovi. Comecei a ouvir a música. Deixa-me cá certificar. Isto não é uma cópia falsa. Não, são mesmo os originais. E cá está. Esta é daquelas músicas. Eu não sei. Eu escolhi esta música porque eu não sei se já alguma vez aconteceu. Já deve ter acontecido. Passar anos sem saber de quem é que era o intérprete. Ou então achar que o intérprete era um e depois era o outro. Acho que não. Não? Se calhar. Não me lembro agora de exemplo. Talvez porque se calhar para quem vê é mais fácil, porque ouvir os nomes das músicas, pronto, ouvir os vídeos e sabem, ok, sim, exatamente, pronto, ou faz pelo menos uma ideia, mas se ouvires apenas a rádio ficas muitas vezes com a ideia de que pode ser um artista, ou então não é de ninguém, não associas a ninguém, e depois percebes, engraçado, esta música é deste artista, não fazia ideia. Pronto, e a mim isso aconteceu várias vezes. Isso aconteceu inúmeras vezes. Sobretudo até 2010 isso aconteceu imensas vezes. Depois comecei, aqui com a rádio, comecei a ficar um bocadinho mais culto musicalmente. Aliás, eu já o era. Uma coisa que me orgulha é a cultura que está para trás, ou seja, até 2010, quem é que foi o primeiro ídolo mundial do mundo da música, em que vertentes e não sei o quê, isso eu consigo perceber bem. Eu consigo perceber, sei bem isso, mas depois daquela música mais contemporânea, mais atual, eu já fiquei assim um bocadinho mais desatualizado. E depois é isso, estes nomes, sei lá, os Firehouse, o vocalista tem uma voz parecida com o John Bon Jovi. Pronto. Se calhar até era o John Bon Jovi, não sei. Não sei a formação da banda, mas sei que não. Mas pronto. Eu escolhi esta música, pronto, por isso, porque por um lado me reporta a essa altura, né, em que eu estava lá no tal casa. Foi uma das vezes em que eu vivi num prédio e a única em que tinha vizinhança por cima e por baixo. De resto, quando depois nasci outra vez, morei noutro prédio, pronto, só tinha vizinhança, digamos. Aliás, nem tinha vizinhança que era a empresa de fotografias, a casa de fotografias, mas que era, não era próprio vizinho, não é? E em cima não tinha ninguém, portanto. Foi esse o motivo que me fez escolher esta música, foi essa recordação, mas também essa situação de passarmos anos a achar que a música é de um artista, ou não sabemos quem é que é, e depois, é deste. Foste enganado pelo Sócrates. É verdade. A música é a faixa número 10 e última do álbum 3. Chamava-se 3. Lançada, por acaso, também dia 11 de abril. Não foi 19, mas quase. Mas 95, dos Firehouse. E é a música que vamos ouvir agora, dos norte-americanos. Da Carolina do Norte. Oh, Carolina! Não é? E dá-me a ideia que não existiram muito tempo, não. Não sei. Façam lá o sacrifício de ouvir esta música, não é? Depois é que vem a música que interessa, não é? Agora, como é que se chama a música? Diz lá que isto tem um nome de nome. Não, não disse? Não. I live my life for you. Tá bem. Eu vivo a minha vida para ti, por ti. Amém. Obrigadinho. Pronto, façam lá o sacrifício. Depois é que vem coisas que interessam, não é agora? Tá bem. You know you're everything to me, and I could never see the two. You know I give myself to you, and no matter what you do, I promise. estimados ouvintes, segue-se a intervenção mais curta da história dos Coros do Escolho Eu. Motivo da próxima melodia corresponde essencialmente numa certa percentagem da base instrumental à melodia anterior. Foi uma música criada no espaço radiofónico e, sobretudo, retrata de uma forma descontraída, mas real, a minha relação com o meu melhor amigo. Música de Carlos Bonaparte, letra e orquestração de Nuno Miguel. O título da canção será referido no final da mesma. Chegou a altura de abordarmos uma modalidade que não é raridade, estás à vontade. Lá vem aquele momento em que é suposto eu adivinhar este o meu pensamento. Fico à espera de ti, se por acaso o quiseres dar. Até acederia, mas primeiro senta-te e vou buscar umas bolachas que são para ti. Agradeço, mas espera, quero fazer xixi. Não sei o que disso achas. Parece que não sabes que não tens a experiência deste cantinho meu. Que queres dizer? Quer dizer que quando vens à minha residência o que é meu é teu. É de enaltecer. Já agora, para quem ouve esta canção, a melodia surgiu num escolhão. Escolhão. Lembraste bem, mas já começas a fugir ao tema. O que é que vamos ver? Qual é a modalidade, afinal? Qual é o esquema? Qual é o teu esquema? Caralhinho, vou ajudar-te agora. Eu acho bem. Espera um pouquinho, vou ver se chove lá fora. O que é que isso tem? Tem nada, mas gosto de observar as pinhas nas ramadas. Despacha-te, alhadas. Ah, é o futebol. Achas que quero ver crianças? O handebol. Aí não temos muitas esperanças. Talvez o hockey em patins. Mas isso não me agrada, só de ver começa-me a doer os rins. Que raios! Bom, então a solução passa pelo basquetebol. Acho que aí é de prever. Temos maneira de ter grandes possibilidades de descer de divisão. A dúvida que eu tenho e permanece é que depois destas modalidades, o que acontece? Acontece que ainda não revelastes qual é a tua preferência. A preferência. Mas pela minha experiência tenho quase a certeza que a seguir vais dizer Posso declarar encerrado o concurso que não conseguiste vencer. Queres ficar desfigurado? Não me importo com isso, admitis que sou melhor que tu. Enfio-te já um chouriço nu. No entanto, gostaria de revelar a vertente que estou a adorar. Mas pode servir na mesma um chouriço com atum, tudo para dizer que é a Fórmula 1. Ah, já sei, aquela coisa com os carros à qual nunca liguei. Também não admira, é desporto para a Alemanha e de vez em quando para a Grã-Bretanha. Pergunto eu se tens marca preferida. Conselho meu, vai para lá da Espanha. Equipa francesa, caro olhadas. Francesa, sim senhor, vou terminar com as charadas. Para isso faço votos. Chama-se Loto. Já entendi. Chama-se Loto. É fácil para ti, pois é a sucessora, marca futura da real empreendedora, da tua viatura, a marca da viatura, a marca da viatura. marca, marca, marca da viatura. Na Fórmula 1 chama-se Lotus. Chama-se Lotus. Posso? É. Só vai-se há quanto tempo? Já comecei a escrever esta música em setembro do ano passado. A letra. Terminei a música antes do Natal. E depois estava à espera de uma música que metesse guitarra, assim para ter qualquer coisa do género, e o fogo vai ser hoje. Muito bom, muito bom. O que falta explicar, porque ao bocado eu quis assim ser rápido, que é para entrar na história. Nem sei se foi a intervenção mais curta, depois vamos verificar nos arquivos, foi eu. Há aqui várias coisas a explicar. Primeiro, esta música, para quem não sabe, surgiu numa, como disse antes da música, surgiu numa emissão dos Coros Lusos. Escolho eu a melodia que o Carlos pôs a tocar na rádio, tudo para explicar, isto durou quase 10 minutos, tudo para explicar que no dia 24 de setembro de 2011, portanto, há um ano e meio, quase. Ele ia responder a uma escolha minha dos R.E.M., da E-Sleeper, ia escolher a Lotus. E eu sei que até a Lotus era a faixa número 2 do álbum Up, gravado em 98, dos R.E.M., e não estou a ler isto em nenhum site, nem nenhum papel. Porquê? Porque na música, eu até tantas vezes ouvi que até decorei a cada quase 9 minutos, ou 10, não sei quanto é, que há uma parte que diz... Chama-se Lotus, é a faixa número 2 do álbum Up, gravado em 98 dos R.E.M., é a número 2. A número 2, enquanto a Dayson Lipera era a 11, olhamos mais para cima e vemos, chama-se lá. Há uma parte que é assim. A mentira, não me lembro. 24 de setembro. E que isto agora, nesta versão que ouvimos agora, corresponde àquela parte. Zé é sucessora, a futura da Real Empreendedora. Isto é um dos motivos porque... Estamos a falar de quê? Estamos a falar de Fórmula 1. E ainda bem que foi hoje que eu escolhi, porque no próximo domingo, não amanhã, da manhã há uma semana, começa o campeonato de Fórmula 1 deste ano. E este ano... Onde é que vai ser? No Bahrein? Não, primeiro é na Austrália. E este ano a minha equipa não é Mercedes, alemã, mas sim a Lotus. A Lotus, porque primeiro para a Mercedes foi para lá um Lewis Hamilton e eu não gosto nada do gajo. A Lotus, que é a minha equipa preferida. Pensava eu, ainda bem que fiz pesquisas durante estes tempos, pensava eu que a Lotus era a sucessora da Renault. Daí eu falar da minha viatura preferida e tal, que é a Renault. E eu dizer marca francesa, porque a Renault é francesa. Mas, agora a música já está feita. Mas a Lotus não é. A Lotus já existiu nos anos 80. E ainda bem que eu escolhi isto. Porque a Lotus teve nas suas fileiras. Um dos pilotos, o piloto que deu o nome à Lotus na altura, nos anos 80, foi, para mim, o melhor piloto de sempre, foi o Ayrton Senna. Portanto, a Lotus foi reconhecida através do Ayrton Senna. Ainda bem que, passados estes anos todos, voltam a existir com o nome mesmo Lotus, e não é uma equipa francesa nem alemã, mas sim britânica. Não interessa, este ano sou Lotus, sou o Kimi Raikkonen, finlandês, e Romain Grosjean, francês. Lembras-te que há uns tempos eu disse, foi muito engraçado, a semana de treinos, os treinos da Fórmula 1 terem começado, na mesma semana e começou o Alves dos Reis na FTP Memória. E eu na altura disse, daqui a uns tempos vais perceber, não sei se te lembras, para onde entrar. Porque na semana que recomeçou o Alves dos Reis na FTP Memória, trouxe com eles, trouxe nessa série, o cabaré que chama-se Flor de Lotus. O nome do cabaré da série. E no mesmo, dois dias antes tinha começado os treinos e com Lotus também, em grande coisa. Pronto, e esta música que ouvimos tem muita história. Basicamente é um encontro entre os dois palhaços que estão aqui, um camião e um cão, e que este início chegou à altura de abordarmos uma modalidade que não é realidade, estás à vontade. É ao contrário do que aconteceu naquela emissão de 24 de setembro, porque o Carlos é que estava a tocar e ele é que sabia que música é que era, andava ali às voltas e tal, a dar pistas. Que até dizia que aquilo era gira, não é? Ali mexer com a música. Isto é ter o controlo da melodia nas minhas mãos. Posso ir aqui, posso ir ali, posso ir ali. E confundis a minha canção, também dá. E é muito giro, é muito giro. Estou confuso, estou confuso. E é muito giro, muito giro. Na altura o Carlos é que sabia a música, andava ali às voltas e eu não sabia adivinhar. Agora é ao contrário, eu é que sabia qual é a modalidade que passou a ser dos meus momentos prediletos. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque no ano passado eu não fiz um resumo dos melhores momentos esportivos do ano passado. Mas claro que os Jogos Olímpicos estão no topo. Ainda agora com os europeus pista coberta, ele fez-me lembrar a época dos Jogos Olímpicos. A nossa Sara Moreira? Ah, pois claro, mas pensámos o quê? Sim, que eu estava em tua casa naquela altura e a televisão desligada, e se estivesse ligada eu tinha visto a Sara ser campeã. A culpa é tua. E? Não, este ano. Pois, foi no domingo. Estava aqui quando a Sara Moreira foi campeã. Não, estava. A televisão que estava desligada. E então, um dos momentos, se calhar tirando os Jogos Olímpicos, o momento mais alto que eu tive de agitação por causa do desporto foi no último grande prémio de Fórmula 1 da época de 2012, em que o Vettel foi campeão. E não sei, não me perguntes porquê, mas não foi por causa da música de um Lotus. Na altura, era um Lotus, ainda nem sequer estava. Mas lá está, no ano passado, um piloto de um Lotus, o Raikkonen, ficou em terceiro lugar, atrás do Vettel e do Alonso. O Raikkonen. Não me perguntes porquê, mas a Fórmula 1 passou a ser, talvez a seguir ao ringue, o desporto em que me dá mais... Dá gozo. E até nos treinos eu agora tenho estado atento sempre, todos os dias, ver quem é que faz o melhor tempo. Não. E para a semana, no domingo, lá vou eu acordar, nem que seja às 7 da manhã, que deve ser, ou às 6, devido à diferença horária. O grande prémio, lá vou eu ver o... De resto, é assim, como eu disse, é uma forma descontraída de dizer, anda cá, curioso, está aqui uma parte que diz... O que é meu é teu, quando vais à minha residência. Quer dizer, quando vais à minha residência, o que é meu é teu. Curioso, acho a música ser hoje. É verdade. Quero fazer xixi, não sei o que disso achas. Ah, pega lá umas bolachas e tal. Pronto, é as conversas. As conversas que há e tal. Caralhinho, vou ajudar-te agora. Espera um pouquinho, vou ver se sobe lá fora. Bom. Essa piada foi ao... Carolinho, vou-te explicar porquê. Eu vou explicar porquê, já não sei, já não ouvi nada. Mas deixa-me ver, ó, Carolinho. Eu lembro, eu tenho na minha cabeça o Carolhadas. Carolhadas. Eu acho bem. Aquilo... Como é que era? Carolhadas. Carolhadas. Vou ajudar-te agora. Não, Carolhadas. Vou-te explicar porquê. Faça o favor que eu escolhi esta música, afinal, estou à espera. Foi assim. Não foi em 98 que eu a conheci, mas no outro ano especial, 99, após, nem mais, nem menos. E pronto, o resto depois é falar exatamente sobre a Fórmula 1 e a dizer que o caso é que não tem piada. Eu achei piada foi, o Nuno começa a cantar com a minha voz, e depois começa a cantar com a voz dele. E eu, isto era eu. Mas isto não me ouviste aqui, depois os ouvintes vão ouvir a diferenciação entre o esquerdo e o direito. A pôr na esquerda e a direita. Ah, pois. Escolham esquerdo, se mais um lado esquerdo, escolham direito, se mais um lado direito. Aqui estava a dar-nos ao contorno. Acha bem. É engraçado, agora que eu estou a pensar nisso. Eu até o dia 3 de março de 2012, era sempre o escolhão direito. Pois é. E agora? Sou esquerdo. Vindo para aqui, estás a falar, já falamos mais. Outra coincidência é que ao fim à noite, fim da tarde, o meu diretor andou a preparar uma galeria de fotografias com pilotos da Fórmula 1. Ah! Ele já sabia, não sabia nada. Disseste-lhe que ias. Passado mais de meio ano ter começado a escrever isto, finalmente apresentei onde queria apresentar. Pronto. Show me love do Robin S. De não percebi. Robin S, Show Me Love, é a música que vamos ouvir. Vamos ouvir música. Engraçado. Sim, vamos ouvir uma música. É que de repente a tua reação fez-me pensar. Minha reação não fiz nada. Estavas a cantar uma música. Ah, tell me why. Ah, era essa. Pois. Agora estás a me deixar confuso. Não, estava a cantar os Backstreet Boys. Pronto, essa música que eu vou escolher. Já para aprender. É uma música que. Agora deixaste-me. Agora deixaste-me aqui até parar. Algumas das músicas que eu escolhi, e eu já disse isto na música anterior, são daquelas músicas que eu nem sequer conhecia os nomes dos artistas. Só conhecia as músicas, não é? E as músicas dizem muita coisa, mas às vezes os nomes dos artistas não dizem muito, não. Pronto, ok. Pronto, está resolvido. Então, já estou contigo. Aquela outra música que se chama Show Me Love, não é? Que é de uma Robbie. Gosto de Robin essa. Deixa lá, é esta. Pronto. Diz? É esta? É esta, sim, é esta. Pronto. Ora bem, é obrigadinho. Sei como é que é, estou em direto. Não pode fazer um podcast parar, não sei. Ora bem, mas dizia o seguinte: vamos ouvir uma música que é. É assim mais para dançar também. Vamos regressar à dança, como vocês já ouviram. Vamos regressar esta semana. Hoje não conheci. Não, assim. Não, a primeira do Gonçalo Chafana é que é. É mais, a latina, não é dança. Também, sim. É mexida, mas. Lá, lá, lá. Pois. E então. E então, vamos aqui ver esta musiquinha. Ela fez sucesso para 95, acho eu. 94, 95, não sei o ano que foi lançada. Mas eu acho que estamos falando aqui numa música que tenho aquela imagem de estar eu, uma criança, num edifício de pedra, com uma janela assim, no alto, algo grande, com um banco, aquele tipo de pedra, ou seja, embutidos na parede, mas em madeira. E o que vamos ouvir? Tum-num. Sim. E eu estava. Portanto, estava a brincar no chão, lá com os garrinhos e não sei o quê. E a imagem que eu tenho dessa música é precisamente a mesma. Aliás, não há grande motivo que explique, muito mais do que este, que explique esta música. Portanto, é mesmo esse. E foi mais uma música que fez sucesso. E o som é mais ou menos o mesmo, em termos de ritmo. Eu já não sei qual é que foi a música que eu escrevi outra vez. Ou melhor, sei qual é que foi. Foi uma mais calma. Pronto, mas em termos de a batida, é um pouco mais rápido, mas em termos de instrumental é o mesmo. A batida, os sons, até a voz, não é Robin S, mas é em termos, são vozes muito parecidas. E é engraçado porque pronto, faz lembrar as duas músicas, faz lembrar precisamente a mesma imagem, ainda que tenham ritmos diferentes. Muito bem. Então, vamos ouvir então. Robin Stone é o nome da senhora. O seu primeiro single de maior sucesso chamado Show Me Love, acho que é 93. You've got to show me love. vai-se proceder aqui uma ligeira exceção que o regulamento deste programa, que aliás está publicado em todo um lado, que seja em todo o regulamento dos cortes... Especialmente no Diário da República. O regulamento dos cortes que eu escolho eu, que é divulgamento conhecido, muito conhecido por aí fora e não só e por aqui dentro. Não é que o estilo não seja muito diferente, não é tão dance, é assim um pop dance, mais ou menos, um R&B misturado também com gospel, essa coisa toda, é o que vocês quiserem. Mas corresponde a uma coisa que falaste aqui ao bocado. Para já corresponde no vídeo a certos momentos em que a câmara está atrás da vocalista, no caso de Robin Stone, aqui é sobre duas vocalistas, duas jovens na altura. Mas corresponde a uma coisa que é eu saber a música e não saber quem é que cantava. Responde ao cá. Não, mas isso não é o que tu disseste. O que tu disseste é pensar que é alguém que canta aquilo e isso aqui e está confuso. Aqui não era. Eu nem sequer sabia, não me lembrava o nome da música, nem do nome do artista. Ora, esta semana, foi na segunda-feira, ouvi na VH1 Classic, mais uma vez, vou falar nesse canal, uma música que cantava. And it's all that I can say, and I'm gonna praise you. Just wanna praise you. Pô, tu sabes, mas eu não sabia. E depois só sabia aquela parte de I'm gonna praise you. Já não apanhei, porque apanhei mesmo só os últimos 3 segundos ou 5 da música e que eles já se vão despedir. Já está no fade out, sabe? Escrevi e lá pesquisei e encontrei. Essa música, vamos ouvir. Precisamente por isso foi engraçado eu recordar ao tempo que eu não ouvi esta música. E retrata uma coisa que eu não gosto muito, e não te falei sobre o playback por causa do Walters, da música. Aqui não há playback, mas há um mexer na voz. Não gosto disso. Já falamos aqui por causa do Britney Spears, que esta música até parte. Robôs a falar. E além disso, também reportou em 1999, foi quando o dezembro de 99 foi quando este single foi lançado, do álbum Thankful das Mary Mary, que é feito destas duas. Acabaram? Não, vamos acabar. Diz aqui que ainda são ativos. E já atuaram na Casa Branca. Ou voltaram recentemente ou para na altura tinham 27 e 25 anos. Erica Atkins Campbell e Trishina Atkins Campbell. Ah, são irmãs. Deve ser. E esta Erica, ela... Já não sei, esta, acho que ela antes tinha feito parte de um grupo. Também teve assim um bocadinho de sucesso na América. Mas já, eu pelo menos esta Erica já conheço temos nome de algum lado. Não, das Mary Mary. Esta música também faz lembrar um contexto, que é o contexto do grupo de teatro onde também andaste. E a juventude, quando a gente já estava lá, falando de músicas e tal. Na altura já não andaste. Mas esta música também era parte dessa lista de músicas comentadas. I'm gonna pray you, pray you. Na altura da Eminems e Stans e o caso. Sabes que por acaso tenho outra imagem do grupo onde nós andamos? Que é aquelas musiquinhas de Natal. Sim. A imagem que eu tenho, quando a gente ia para os espetáculos, que íamos sempre ter o nosso doce, não era? A nossa goma, o nosso chocolate, o que fosse, e enquanto estávamos cá dentro nos camarins, era lá os. Enfim, ouvia-se a musiquinha cá fora. Dessas músicas e pronto, tem essas músicas na cabeça e essas sim de teatro, mas sim. Depois do primeiro single de Robin Stone, vamos ouvir o primeiro single da carreira das Mary Mary. Que achei piada quando ouvi esta música, só ouvi 3 segundinhos, deixa cá pesquisar, nem lá encontrei Shackles Praise You, já sei, devem logo ouvir a música no computador. Numa emissão de 119 em que escutamos como primeira melodia Gloria Estefan, Cuba Libre, Lubega, Mambo No. 5, Firehouse, I Live My Life For You, o Nuno Miguel e o Nuno Ramado, Tavolho, o que vocês quiserem cantar, chama-se Lotus. Ah, é verdade, eu não disse o título da música, eu disse, está referindo no final da mesma. Devia ter mal... Vamos voltar àquela intervenção, vamos lá. Eu disse, será referindo o final da mesma e não disse. Digo agora, chama-se Lotus, o nome da música, da quarta 2. Robin S, Show Me Love, Mary Mary, Shackles Praise You, entre parênteses, Praise You. Para a semana cá estaremos para fechar uma série que já se prolonga há muito tempo. Ah, é? É, tu nem sequer te percebeste, mas para a semana vais perceber. Vamos embora. Vamos acabar o programa, não, para não? Não, vamos fechar uma série do programa, uma sequência. Para começar outra depois, no dia 23. Vamos embora. Daqui a duas semanas, pá. Mas vamos fechar uma sequência que é aquela, escolhes tu ou escolho eu. Para a semana é a segunda parte dos escolhes eu. Para a semana são os escolhes tu. Quero comer. Já me despedi, não estás aqui. Ah, bem. Então vamos lá então à Maria Maria. À música. Maria Maria. Tum, tum, tum, tum, tum. Mary Mary com Shackles, Praise You. Até para a semana. Show is hot out here. No, I don't mind though. I'm just glad to be free. You know what I'm saying? Pressure fell on me.